You are clear to land runway 10. Please land runway 10 approach 019. Could you please report me with the landing gear down and locked? We'll go. Give me a couple of seconds, approach 019. Portugal 019, landing gear down and locked. Roger, clear to land runway 10. Please land, Portugal 019. Navegar no máximo 8 milhas para retornar com curva esquerda. Direita 200, no máximo 8 milhas, curva esquerda, voo no meio para trás. Azul 4107, desça para 2000 pés, direita 80 para o localizador. Direita 80, 2000, azul 4107. No 643, eu tenho um tráfego do azul na sua posição de 11 horas, afastado 10 milhas, curvando à direita para o localizador, em descida para 2000, passando 4800. Está sobre a ilha de Taparica. É o mesmo onde quero, agora no 643. Confirme o ajuste para azul 4107. 1012. 012-4107. Interceptou o localizador? 4107, interceptou o localizador? Curvando à direita, 4107. Ciente, descendo para 2000. 2000-4107. Volume 43, o tráfego informado já está no localizador, está afastado agora 5.2 milhas do 1643, desça para 2000 pés, 1643. Descendo 2000 pés, zona 643. 3152, velocidade 210, retoração, esquerda 360, tem como limite localizador, desça para 4000. Ok, 210 velocidade, esquerda 360, limite localizador, desce 4000, 3152. Azul 4107, velocidade 160 a nós, está seguindo a aeronave com problema na hélice, né, o tráfego da passaria da frente. Reduzindo 4107. Volume 43, está sobre ele, Taparica, no setor norte, desça para 2000, esquerda, proa 190, o próximo vetor será para o localizador, 643. Esquerda 190, descendo para 2000, no 643. 3152, velocidade 170 nós. 1709, 3152. Por favor, 4000-040-3152. 4000-1012. Obrigado. Volume 643, velocidade 170, esquerda para 130 para o localizador, chama estabilizado. Moscow 019, only grounded 23, vacate runway to your right, and taxi approved via Alpha, call me again before taxi Juliet. Roger, taxi to our right, taxi approved via Alpha, call me before Juliet, departure 019. Para 2000. Está descendo, vou no 643. Então, 3152, 170 nós na velocidade, desça para 2000 pés, no máximo 4 milhas para girar direito. Ok, 270, desça 2000, 3152. sigo 2, direito 80 para o localizador, desça para 2000 e chame estabilizado. Direito 80, 2000, chame estabilizado, 322. Estabilizado, passarela 2224. 2224 está agora a 1,5 para o externo, mantendo a velocidade solicitada por esse controle até o externo, complete aproximação, chame a torre, o 9895. 2895, obrigado pela ventilação, 2224. Boa noite, passarela 2224, na final baixada travada. Boa noite, passarela 2224, está autorizado o pouso lá no zero, vento de 090 graus, uma dúzia de nós. Vento autorizado, pouso 2224. Forma altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, copiado. Oscar 019, clear to join the Juliet and follow the yellow car up to your gate, gate 11. Roger, clear to enter Juliet, follow yellow car to gate 11, 11, airport 019. Foi Salvador, azul 4107. Ciente do tráfego à frente. 4107, complete a aproximação, aguardo autorização para o pouso. Já está na mínima. Cliente. No 643, no ILS é o terceiro, 5 milhas à frente da aeronave da Azul, chame a torre 1-1895. No 643. Torre 18, decimal 95, no 643. Localizador 3152. Positivo, complete ILS, agora de transferência. Salvador, boa noite, igual no 643, está na final do LSX-Ray, em pouso com baixa travada. É o número 3 para o pouso, aguarde pista livre, igual no 643. Guardando pista livre, número 3, igual no 643. Azul 9133, esse é o controle de Salvador. Ajuste agora, 10, 12, desça para 2000, direto Duna para o ILS. Passarela 2224 no solo aos 28, por gentileza, agilize a liberação à direita, taxina Alfa e Juliette para o Pátio 3. Juliette, Pátio 3, vai agilizar lá, dentro possível, 2224. Azul 4107, para o cheque, informa o vento de 090 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 012, guardando apenas a liberação da pista. Final de 2000, 4107. Agora pista livre, autorizado pouso azul 4107. Livre pouso 4107. Salvador, boa noite, 1606, passa 210 para 1060, informação alta. 1606, velocidade 250 nós, via mar e autorizado 1012. Via mar e 1012 com 250. Afirmativo, você está seguindo o tráfego da azul, que está no visual aí à sua direita, passando 1 a 7000. Vamos atrás de Tampa. Santa 31-2 no ILS para pouso, vamos checar o trem, eu agradeço a sua colaboração, chame a torre 1-1-895, câmbio. Boas, 295, obrigado, até a decolagem. É, confirmando o gol 6-06, foi via, né? É, via. Ok, obrigado. 03 para o pouso, aguardo, pista livre. Reduzido, 302. Azul 4107 no solo aos 30, por gentileza agilize a liberação à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 2, perdão, Alfa e Juliette para o pátio 3. Alfa e Juliette para o 03, a sua escuta, Azul 4107. Confirmando, é o pátio 3, ok? A posição 2 do pátio 3. Posição 2 do pátio 3, Azul 4107. O gol no 643, o vento é de 090 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 012, está livre o pouso na 10. Autorizado, pouso pista no 0, altímetro no 012, gol no 643. Azul 9133, eu já consegui a separação que preciso. Então não existe mais aquela situação da velocidade que combinamos há pouco. Só pode reduzir agora para 250 nós. Opa, combinado, obrigado. O gol no 606, eu agradeço a sua colaboração. O senhor cancela a instrução que eu lhe dei há pouco. O senhor gira à esquerda, voa, duna, desce para 3000 para o ILS, o 606. Esquerda, voa 3000 para o ILS, gol no 606. Afirmativo. Eu já tenho a situação definida com a aeronave da Azul à frente. No solo aos 32, por gentileza, agilize a liberação direita, taxira Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 03, agilizando, agora no 643. Jorge Salvador, boa noite, 75. 3152, cheque o trem, o vento é de 090 graus, uma dúzia de nós, livre pouso na 10. Baixou e travou, livre pouso no 0, da 3152. Salvador, boa noite, 75. Boa noite, 05, Salvador. Atingiu 70, da seguinte informação alta. Positivo, gira à esquerda, voe duna, desça para 4000 com 1012. Você vai seguir o voo 606 da sua companhia. Velocidade 250 nós. Caso 5 com 250, voa duna, desce 4000 pés. Pode ser 12, boa noite, certo? Farei do 2224 na escuta do solo. A escuta, 2224. O senhor pode esclarecer o problema que houve com a aeronave? Positivo, a gente teve um incremento aqui do NP, da rotação da hélice. A gente sobe normalmente com 82% e ela foi para 100%. Aí só aplicamos um checklist, ele manda levar outra hélice também para 100%, mas por motivo de precaução, a gente poderia até continuar o voo, mas como ia para Juazeiro, aqui em Fortaleza a gente tem um apoio melhor do que Juazeiro. Ok, compreendi, então agradeço. Passarei 2224. Nada, obrigado pela colaboração de vocês aí, tenha uma boa noite e um bom trabalho. Salvador, boa noite, 1-7-1-4, tem que ver como são alfa. 1-7-1-4, Salvador, você tem condições de voar para Amã? Ok, Amã, chegada Amã, ajuste 1012, desça para 5000. Frente Amã, 1012, 5000, boa noite, 1-7-1-4. 3152, no solo aos 35, livrando à direita, taxira Alfa e Juliette para o portal 612. Alfa Juliette, 612. Ah, muito bom. O Gol 1805 está mantendo 250 nós? Afirmativo, 1805. Ok, vamos descer para 3000. Número 3, por favor. Gol 1-7-1-4, velocidade 250, é o número 4 para pouso, vai seguir o voo 1805 da sua companhia. Câmbio. Então, a recursão para 9133, 12 milhas para a Duna, livre LS. Livre LS, 9133. Boa noite, 05, desça para 2000. 2000, noite, 05. ao controle, autorizado via chegada a Mari 1012. Redução, 1606. 1606, livre aproximação e ILS. Reportará e estabilizar. Gol 1805, velocidade a partir de agora 210, livre LS. 210, livre LS, boa noite, certo. Isso é vago mesmo, né? E vai acabar em breve, tá autorizado. Obrigado. Gol 1704, velocidade 210, como número 4, sem restrições até 3.000. 210, sem restrições até 3.000, 1714. Azul, 9133, no localizador, em aproximação para pouso. Vamos checar o trem e chamar a torre, 11895. 1895, boa noite, 9133. Boa. Positivo, como antigamente. Ah, boa noite, repórter passando externo com três checados. 10, baixou e travou, azul, 9133. O 9133 está livre, pouso na 10, o vento é 090 graus, uma dezena de nós. E o altímetro 1012. Cliente, livre pouso na 10, azul, 9133. VLS. 2000, livre LS, 1714. 606, localizador, checa o trem, torre 11895. 295, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, economia 06, estabilizado no ILS, baixado e travado, cheio do tráfego. Economia 06, boa noite, aguarde pista livre para o pouso. Aguardando. 1805, localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. A torre, 1895, 1-1805, obrigado. Boa. Portão 019133, já ligou. Golo 606, o vento é de 090 graus, 9 nós, o altímetro no 0, no 2, livre pouso na 10. Livre pouso, Golo 606. Torre Salvador, 1805, passo externo estabilizado, no X-Ray, 1-0, baixou e travou. 1805, boa noite, complete aproximação, guarde pista ali, Farposo. Uma boa noite, aguardando, boa noite, 1805. Bruno 704, intercepta o localizador, 5 milhas fora o externo, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1-1895. Gente, reduzindo, 1805, torre, agora 704. Salvador, boa noite, chegou no 714. No 714, boa noite, reporte passando externo, controle checado. Gente, no 714. Boa noite, 05, cheque o trem, perdão, o trem já checado, está autorizado pouso na 10. O vento 090 graus, 99, o altímetro 1012. Livre pouso 90, ajuste 1012, boa noite, 05. Oceano 6258, controle, número 4 para pouso, autorizado via Mari 1012, câmbio. Via Mari, 1012, Oceano passou externo, baixado e travado, agora 714. Gol 805, no solo aos 49, por gentileza agilize a liberação à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 02. Cliente, está livrando a ponta. Alfa, Juliette, portão 02, Romulo 80. Torre Gol, 714, a 3 milhas da cabeceira. O Gol no 714, vento de 090 graus, com 10 nós, o altímetro no 012, está livre pouso na 10. Livre pouso na 0, Gol no 714, com 12. 1805. 1805, táxi via Alfa e Juliette para o portão 02, pode manter a escuta na torre 118-95, ok? Gente, noite vemos. Plano 3600, Dula, localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1-1895. 1895, boa noite. Boa noite, eu tenho 3600 e aliás. 73600, reporte passando externo, com o trem chegado. Ei, pode lá. O Golo 714, no solo ao 51. Livrando à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 08. Gente, livrou via Alfa e Juliette para o 08. Vou começar de contato. Está 3600. Checando o trem, está autorizado o pouso na 10. O altímetro no 012 e o vento 090 graus, uma dezena de nós. Gente, autorizado o pouso, está na 3600. Por gentileza, reporte o trem checado. Baixo e travou. Sim, autorizado. 3600 no solo ao 55, ao livrar à direita, taxina Alfa Juliette para o portão 04. Direita Alfa Juliette, portão 4, 258, livre LS. É 258, autorizado X-Ray John 0, obrigado. Salvador, boa noite, Tan 3152, formação Alfa, autorização Maceió. 3152, boa noite, está autorizado para Maceió, o nível é 310 pela Aper Whisk 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5477, controle opera em 120.8, corteja. Seja autorizado Maceió, nível 310, regulando Upper 50, eu colo da 10, curva esquerda, Puca, Caju, cena 5477, o contorno 208, da 3152. A 3152, correto, chama para o paracionamento. Whisky Índio Novembro, este é o controle Salvador, autorizado via chegada MAN, ajuste 1012. Autorizado via chegada à área, ajuste 1012. próxima é a torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, esse é o Xené 6258, agora 2 milhas para Simbram, TLS no zero. Poxa, 6258, boa noite, avistado, cheque o trem, está autorizado o pouso na 10, o vento é de 090 graus com 8 nós e o altímetro no 012. 1012, reportarei baixado e checado, Xené 6258. É 258, passou sim, vai baixar de check-up, vai prosseguir para o pouso sobre. É 258. É 258, permanece 090 com 9 nós, livre pouso na 10. Gotcha. Poxa, 6258 no solo ao 04, ao livrar à direita, táxi na Alfa e chame antes da Juliette. Eita, Fox, Alfa, reporta antes da Juliette, 6258. Romeo Whisky India November, velocidade 210. Salvador, eu vou no 805, gente, da Bravo. Confirmando o Natal, o 370? Afirmativo, gol 180. Ok, mais um minutinho já vou pagar a cópia. É, prepara a subida PUCA. Fecha, escuta, sei da PUCA. Através do 612, seguirá a viatura para a Aerochanel 6250. Bem, Matheus, devido às obras que a gente está tendo aí no seu setor de táxi, entre portões 911, é necessário o follow-me para dar um apoio. Bem, vamos aceitar o follow-me Aerochanel 6250. Colo no zero, primeira curva à esquerda. A subida é na PUCA, Jamo, transição de par, 5475 transponder, controle 120.8. O 1896, livre LF. Dois, chame quando for posicionar. Que de novo Roma tem condição de reduzir para 170 mais agora? com Romeu Whisky de Novembro, está autorizando a aproximação em LS. Autorizado a aproximação em LS. Utilizou Campa Vista, gol 1-8-4-6. Sim, checa o preenchimento, torre 1-8-9-5. 2-9-5. Torre, gol 1-8-9-5, baixado travado, 3 milhas para o marcador externo, Campa Vista. Segundo 8-9-6, aceita, tá baixo travado, reporte externo. Confere aí, 8-9-6. São dois autorizados. Chame táxi, 905. Parei. Informação Bravo, autorizado para Caju. 9-4, ciente, prepara a subida PUCA 230, já aprovado, mais 2 minutos eu pago. Subida PUCA 230, aguardando. Tá. 9-6, pouso autorizado, 9-0, vento 080 graus, foi de nós. Livre pouso, gol no 8-9. King November estabilizado? Tá estabilizado já. Completa Electric Switch, chamando Torre 118, direito 195. Torre 118, 95, boa noite. Boa. Salvador, só 17, ó, livrar a direita, né, me escuta durante o táxi. Livrar a direita agora, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. É uma tarde pela Juliette, ó, por 8:00. Oi, o T3152 no 62, eu preciso de 10 acionamento. Inicia de imediato, 3152. Mais um minutinho, só pra tirar o fim. Então chame totalmente pronto, por favor. Tá bom. Papa Romeu, Whisky India November, na escuta? Whisky India November, a aproximação final já, ELF, está com o trem baixado, checado. A intenção é pouso no 0 ou no 7? Será na 1-0. Ok, então pista livre, pouso autorizado, 080 graus com 9 nós. É, pouso autorizado, o esquema ainda não lembra. Quem me chamou? 1805? 1805-2, tá pronto pro pushback agora. É, aguarde, estou com o tráfego da Gol que vai ingressar e na retaguarda. Você está já tá próximo da Taxi Juliette, outra 3152. Após o gol, a retaguarda e você inicia, tá ok? Tá bom, após o gol, a retaguarda e. Uno 896. O táxi via Juliette está aprovado, ingressa via Pátio Juliette. Próximo através do portão 612, vai avistar um veículo da Infraero que vai levá-la até o portão número 10. Quem está com obras a retaguarda, então o follow me é necessário, tá ok? 1896. Permitir, Pátio Juliette, vai seguir o follow me, igual 1896, graças. Torre 1805 para o táxi POB 135, 2:39, alterna na CIO. Direita, Índia, reporte pronto, ponto de espera, 1012 ajuste. Direita, Índia, reportará ponto de espera, pronto.